A Colom dá conta do recado. Colom, 2.090 kHz. AM, uma rádio de coração jovem. Acabou com a nossa mulher.